Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Je vous trouve bien rêveuse. À quoi pensez-vous? Au voyage. Ça fait toujours rêver les voyages, par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances ou voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 516 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Descobre Portugal através dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. Está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Portugal é festa. O corpo que me deixa assim. Te quero o amor sempre junto a mim. És minha paixão. Muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. Certamente quero e não lo negaré. E hoje, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, é com muito prazer e muito orgulho que estou aqui com vocês. Vamos juntos perder o juízo. Para vos dar o quê? Para vos dar a minha música portuguesa, Donkey 2. Vida, baila comigo. Até o dia amanhecer, uma noite de prazer. Baila comigo, amor. E isto na qual emissão? Pois é, na emissão Portugal em Festa de minha companhia. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem. Ai, ai, baila comigo, amor. Baila comigo a ti. E pois é, Portugal em Festa é emissão para dançar, ouvir, saltar, como vocês querem. Fazem como vocês quiserem. Baila comigo, amor. Baila comigo assim, oh, oh, oh. Então espero estar tudo bem por aí. Que cuidem sempre de vocês. Que temos de fazer sempre cuidado. Sempre com esta doença que anda por aí assim, oh, oh, oh. Eu estou bem, graças a Deus. Bem disposto, bem rijo. Vamos dar que é. Vamos trazer a alegria em casa ou no trabalho ou no hospital, onde estiver. 3 horas de boa música, alegria, boa disposição. Tudo que tu bom quer. De toda maneira, deste tempo de chuva, só temos isto a fazer. Então no programa, muita, muita música, da mais velha à mais nova. Beijo. Eu também te quero e não lo negaré. Corpo é meu corpo, é o que sou. Então tivemos um direito a uns maior hita de música 90-2000. Vamos lá, mais ritmada, música mais alegre. Sorriso, é minha vida. Baila comigo. Então vamos lá com um novo trabalho de quem? De Zezito e Melissa. Baila comigo, amor. Então vamos lá bailar logo de manhã, 9 horas e 43 minutos. Baila comigo assim. Baila comigo, amor, porque eu te quero para mim. Ai, ai, baila comigo, amor. Baila comigo a ti. Baila comigo, amor, porque eu te quero para mim. Tu és o meu amor. Baila comigo, amor.

sei que por ti eu me apaixonei. Por onde eu andei, pessoas que encontrei, tu és aquela que nunca, nunca esquecerei. Eu não sei se sei. C'est du soleil, soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. E da Jorge Setinhos aqui nas antenas da Rádio Arco-Íris, vamos lá fugir até ao Minho. Com quem? Com Carlos Pires, a minha aldeia. A grandia de Aduim, o que me deste dizer? Pois hoje eu acostou, para muito te agradecer. Pois hoje eu acostou, para muito te agradecer. Para muito te agradecer, que és uma terra tão boa. Também quero agradecer o lindo lugar da Lagoa. Pelo Carlos

o teu iPad. Vai jogar à bola, andar de bicicleta. Larga o telemóvel e esquece o tablet. Anda caminhonete, já tenho saudade. Abraça o teu avô, deixa o teu iPad. Vai jogar à bola, andar de bicicleta. Larga o telemóvel e esquece o tablet. Jorge, 10 minutos aqui das antenas da Rádio Arconciel e vamos lá para a primeira dedicatória com quem? Com o Ruizinho da Panacova, Gaita do João. E diz que foi pedido do meu amigo Lourenço, são os colegas de trabalho, para todo o pessoal que, que o conhece. João tem uma gata, sem esquecer o animador. Fala dentro, fala fora, fica bem a concertina. Ele gosta de tocar, é essa a sua paixão. E presta a gaita à vizinha para lhe ensinar a lição. O João fica sem fôlego, tanto fôlego puxar. Ai meu Deus, Nossa Senhora, que a moça vai rebentar. Oh vizinha, vai-te embora, não toques na concertina. Oh mulher, não podes mais, não podes. Sai de cima, oh vizinha, vai-te embora. Não toques na concertina. Oh mulher, não podes mais. Não podes, sai de cima. Toca na gaita, oh João. Toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João. Toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. Toca na gaita, oh João. Toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. O João tem uma gaita pequena, mas jazadinha. Fala dentro, fala fora, estica bem a concertina. Ele gosta de tocar, é essa a sua paixão. Empresta a gaita à vizinha para lhe ensinar a lição. O João fica sem fôlego de tanto fôlego puxar. Ai meu Deus, Nossa Senhora, que a moça vai rebentar. Oh vizinha, vai-te embora, não toques na concertina. Oh mulher, não podes mais, não podes sair de cima. Oh vizinha, vai-te embora, não toques na concertina. Oh mulher, não podes mais, não podes sair de cima. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. Oh João, toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. E quem não pode, meu amigo, sai de cima. Toca na gaita, oh João, toca na gaita. Devagarinho é assim que se ensina.

saudade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande cheiro de céu. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande cheiro de coração. Tchau, tchau, tchau. Alô, amigos. Olá a todos. Sou Augusto Canário e estão a ouvir uma desgarrada ou uma cantiguinha das minhas na Rádio Arc-en-Ciel em Orléans, França. Um abraço. Salut à tout le monde. Divirtam-se e sejam felizes. Mas tens cara de anjinho. Obrigado, Reixinho. Obrigado, Reixinho. Eu tiro-te o meu chapéu. Já me chamaste de diabrete, mas olha, respondo-te eu. Um diabo e um anjinho, hoje íamos os dois para o céu. De branco não trouxe véu. De branco não trouxe véu. É simples e bom de ver. É simples e bom de ver. O anjinho e o diabo iam ter muito que fazer quando o aperto chegasse e o inferno voltasse a arder. Chega-te aqui que vais ver. Chega-te aqui que vais ver. Eu até perco o juízo. Olho de ti de cima a baixo e olho o teu sorriso. Podíamos ir para o inferno, mas tu ias ao paraíso. Olha que disso não preciso, olha que disso não preciso, mas vou-te dar dois recados. Mas vou-te dar dois recados. Diabo-me olhar para as pernas, estamos os dois enganados. Vais arder do fogo do inferno pela malícia dos teus pecados. Eu já sou dos perdoados, eu digo isto num manifesto. Sabes, minha mulher bonita, para isso eu sempre me presto. Eu já olhei para as pernas, mas com sentido no resto. Tu sabes que eu te presto, tu sabes que eu te presto. A Cristiana não se cala, pois podes olhar para o resto. Que a vista até se regala, que eu não me meto com o diabo, com rugas e de bengala. Mas olha, hoje é de gala, eu sou um homem moderno. Arrugas é da idade, é com elas que eu me governo. Raiva parta-se hoje na praça, não meto o diabo no teu inferno. Já se passou o inverno, já se passou o inverno. Eu digo-te já que não, não entras no meu inferno. Fecha a matraca, murcão, que para entrares aqui tenho que te dar o perdão. Olha lá, digo que não. Podias ser minha filha. O diabo não tem bengala, tem uma boa forquilha. E se te puseres a jeito, ela ainda hoje te trilha. Ia ser uma maravilha, ia ser uma maravilha. Mas tu não enganas ninguém. Por acaso tenho uma forquilha, digo aqui ao mais além. E os acessórios na cabeça que lhe ficam muito bem. Cada um tem o que tem e sempre se manifesta. Eu tenho este acessório quando é dia de festa. Há muitos que já os têm, mas não se notam na testa. Sou uma mulher modesta, sou uma mulher modesta. E hoje estou na RTP, muitos não me vê na testa. Eu digo-te já porquê, que aquilo que tem mais valor é o que menos se vê. Ora, isso tenho sei o quê, minha amiga divertida. É por isso que o que eu mais gosto, que me dá prazer na vida, é uma coisinha gostosa, normalmente anda escondida. Canta com peso e medida, canta com peso e medida, isto fica em segredo. Isto fica em segredo, quando chegares ao céu, ó diabo, não tenhas medo, guarda os acessórios e esconde, e faz contas que São Pedro. Mas fica chuchando o dedo, que eu sou um homem verdadeiro, acabou a desgarrada, o saber vale dinheiro, mas hoje tu não sais daqui, sem ver o forno ao padeiro. Depois de ter passado esta desgarrada de Cristiana Sá, Augusto Canário, vamos lá, nos mexer um bocado às 10 horas e 31 minutos. Com o novo trabalho da Joana, dá-me o teu GPS. Ficamos sempre no mesmo ritmo com Diana. Domingão é a festa. Chegou a hora de tudo mudar. Quero o meu povo todo a dançar. Levanta os braços, tira o pé do chão. Vai começar este nosso domingão. Vem para a festa, não fiques sozinho. Temos surpresas e muito carinho. Tu vais gostar, hey! Tu vais bailar, hey! Vais ser feliz, domingão é para ti. Domingão é uma festa.

sejas má, não sejas louca, dá cá um beijo na tua. Ora suma na caneca, ora na caneca suma, diabo da caneca toda a noite te perfuma. Ora suma na caneca, ora na caneca suma, diabo da caneca toda a noite te perfuma. Oh meu bem, aparta, aparta o ioai, o cacho tintou no branco ao ioai. Também eu fui apertado ao ioai, do amor que eu queria tanto. Ora suma na caneca, ora na caneca suma, o diabo da caneca toda a noite que eu perfuma. Ora suma na caneca, ora na caneca suma, o diabo da caneca toda a noite que eu perfuma. Eu não podia parar assim, que parar este baile de minha maneira. E continuamos com Onda Centro, quatro soltas. Eu meto todos os dias, eu meto todos os dias, amando da minha mulher. Amando da minha mulher, eu meto todos os dias, de lá por onde der. Quando eu chego a casa, ela manda-me meter com jeitinho para não ser. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cai mais está o tiro-liro-lá. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cai mais está o tiro-liro-lá. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram com a serpina, dançaram solidão. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram com a serpina, dançaram solidão. Lá em cima está o rico muito rico, cai mais está o pobre muito pobre. Lá em cima está o rico muito rico, cai mais está o pobre muito pobre. dos seus autores. Percorre cidades, mares e montanhas em cada capítulo. Vamos virar a página com serenidade e esperança. Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Quem está feliz? Portugal é festa, contagia todos num segundo. Portugal é festa, não há melhor festa no mundo. Portugal é festa. Triviário. Hoje eu acordei com saudades da criança que eu já fui. E vamos lá continuar com música mais calma. Ser livre. Sinto saudades. Com Lourenço. De um tempo que não vai ficar tudo bem, e acho que sim, que vai ficar tudo bem. Mais um dia começa. Sem nada por dizer. Vou para o piano. Invento uma peça. Dias difíceis, futuro incerto. Todos lutamos para que tudo dê certo. Avisar onde fui ontem. Sei que não vou voltar. Prisão sem cela. A esperança de acreditar. Fico à janela. Eu sei que tu queres e eu também. Vai ficar tudo bem. Eu sei que tu queres e eu também. Vai ficar tudo bem. Sei que vai valer a pena. Na esperança de te ver e te abraçar. Eu sei que tu queres e eu também. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Que tu queres e eu também.

saudades, saudades que eu tenho de ti. Desculpa tudo o que fiz e vem matar esta vontade. Ai, são saudades, saudades de andar por aí, de bondade na praia a sorrir. Só eu sei esta saudade. Se eu te disser que ainda penso em ti, nada a fazer nesta ausência de ti. Mesmo que tu não ouças esta canção, sinto que eu também estou em teu coração. Ai, são saudades, saudades que eu tenho de ti. Desculpa tudo o que fiz e vem matar esta vontade. Ai, são saudades, saudades de andar por aí, bondade na praia a sorrir. Só eu sei esta saudade. Mesmo que tu não ouças esta canção, sinto que eu também estou em teu coração. Ai, são saudades, saudades que eu tenho de ti. Desculpa tudo o que fiz e vem matar esta vontade. Ai, são saudades, saudades de andar por aí, bondade na praia a sorrir. Só eu sei esta saudade. Ai, são saudades, saudades que eu tenho de ti. Desculpa tudo o que fiz e vem matar esta vontade. Ai, são saudades, saudades de andar por aí, mandar-me na praia a seguir. Só eu sei esta saudade. Só eu sei esta saudade. Are you ready? Let's go. E depois da música romântica, vamos lá representar o nosso país, o nosso belo país, como campeão europeu. E vamos lá dar força ao nosso país, à nossa seleção, com Kika Vai Portugal. Portugal,

mais outra dedicatória da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para a Glória, para a sua família, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador Jerusalém Berta Cunha. Além é o meu lugar e agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui, quero sair, é o meu lugar e agora eu sei, salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Terra Santa, Reino de Deus, imploro, prepara-me. E agora eu sei, eu amo-te também. Oh, ele me ama, eu sei. Oh, ele me ama, eu sei. Oh, ele me ama, eu sei. E amo-te também. Rapaz, porta-te bem, rapaz, leca! Eles só querem apitar demais.

89.9, música para mais jovens. Com força Portugal, Lucenzo. Vamos lá festejar os parabéns. E da parte da sua mãe para Cristina Gervanson, parabéns à sua nora, sobrinha Sara, que fez 4 anos, e a sua irmã Inês. Sem esquecer a sua nora Cecília, filhos e netos. E a sua mãe que está em Portugal, porque hoje com muito amor e beijinhos. Então, parabéns, parabéns, Álvaro Castro. Parabéns, muitos parabéns, parabéns, parabéns, parabéns, desejo-te parabéns. Hoje é dia de festa, dia

horas e 58 minutos. E 3 horas de missão que já se passaram hoje. Com a missão Portugal em Festa. Na minha companhia, para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Um imenso orgulho. E damos encontro quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa aqui nas antenas da Rádio Arconciel. Já rebentou a música no ar. O povo vai dançar ao ritmo do bumbum. Mas por hoje não se acaba, então a partir das 14 horas não faltar. A minha amiga Glória estará cá até às 16 horas com a emissão A Música da Glória. Canto me baby, vai, vai, vai. Então sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio. Daqui lá, portem-se bem, tudo bom. Cuidem de vocês. E vai saltar, bum, bum, as mãos no ar, bum, bum, é balançar. Vem curtir para a noite para. Ai, vai chorar, bum, bum, vai rebentar, bum, bum, e vais curtir este som que está na moda. E vai saltar, bum, bum, as mãos no ar, bum, bum, é balançar. Vem curtir para a noite para. Então, até a semana e tchau, tchau. Já arrebentou, tu vais ser o meu par. E vamos arrasar ao ritmo do mundo. É sensual e não há nada igual. O ritmo tropical que tu vais adorar. Sempre, sempre.